Está gravando. Salve família, tô passando aqui para avisar vocês para se inscrever no meu canal oficial no YouTube, que é MC Kevinho Oficial. Se inscreve aí que logo logo vai ter vários vídeos, entendeu? Várias coisas muito divertidas, tá bom? Tamo juntão, o grave que faz o tum. Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô. Aê! Eu vou mandar pras meninas que hoje tão snob, que sentar desse jeitinho, joga bunda e sacode. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Vou mandar pras meninas que hoje tão snob, que sentar desse jeitinho, joga bunda e sacode. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Delícia de mulher, empina o popozão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Que delícia de mulher, empina o popozão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Eu vou mandar pras meninas que hoje tão snob, que sentar desse jeitinho, joga a bunda e sacode. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô. Aê!